JF on Beach. Sexta-feira, conta dos segundos pra sair do trampo. Liga a família, preto bom. Fala, negão. Às 20h30, tô colando aí pra nós fazer aquela zoeira com DJ Ita nas picapes tocando a noite inteira. Hoje ninguém fica de bobeira. Felicidade é satisfazer o coração. Clima quente pede as brejas. A noite brilha em um bom som. Uso acompanhado, faz passinho com a nega véia. A malícia tá no olhar, solteira que não espera. A caipira tá no corpo, deixa a vida que me leva. Parará. Curtindo a Vera. Bora dar um rolê, nego Kong, Sally Black. Passando na CB pra encontrar negão 3R. Já vai tá por lá o DJ Ita nos squats. Quero curtir a noite, tomar uns trago, aí esquece. O baile tá pegado, todo mundo mão pra cima. A vibe tá boa, tem uma pá de mina. No balde tem kit, cerveja e caipira. No maior estilo pra subir a adrenalina. O que prevalece é humildade e respeito. Balada segura, vem com nós, Bang dos Preto. Bang dos Preto. E aí, qual vai ser? Foi? Vamos então? Aí, garçom! Pra quem é do gueto, tem talento, sabe o jeito. É som de preto, é som de preto. Jogando, swingando, por aqui já vem de berço. É som de preto, é som de preto. A lua brilha, a gente brinda sempre com um copo cheio. É som de preto, é som de preto. Cultura, disciplina aqui, mantendo respeito. É som de preto, é som de preto. Pode vá, 3R, vamos colar nesse rolê. É uma hora garantida, da tinga até a CD. Vamos chegar naquele pique de bandidão, sempre mantendo a postura, sabe o jeito, negrão. Se três preto é suspeito, imagina mais um. Tomar enquadro da polícia por aqui é comum. Se tão louco no raio, eles vão embaçar. Os tiro é raça do caralho, já foi dito, rapaz. Mas seguimos no rolê, é open bar, pode crer. Whisky, ceva, várias caipas, hoje vamos derreter. O brilho da lua é o melhor convite. E deu o toque, vem na linha, vamos preparar os kits. JF fez o beat, 3R fez o fit. Família preto bom, já tamo naquele pique. É o universo em crise, é muita treta, vixe. A fórmula perfeita da pura dinamite. Os preto na apetite, é fábrica de hit. Rima swingada na pegada da bandite. CB, o clima é quente, famosa Poa City. Tô pela minha preta, uma champanhe e a suíte. Pode crer, nego Kong. Aproveita pela gente aí, tá ligado? Ai, ai, ai. Que aqui a noite tá só começando. Pra quem vem do gueto, tem talento, sabe o jeito. É som de preto, é som de preto. Swingando, swingando, por aqui já vem de berço. É som de preto, é som de preto. A lua brilha e nós brinda sempre com um copo cheio. É som de preto, é som de preto. Cultura, disciplina aqui, mantendo respeito. É som de preto, é som de preto. E demorou mesmo, tá ligado?